Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Os momentos que se seguem são retirados de um disco de vinil do ano de 1963, uma gravação caseira remasterizada pela Nunca Produções. Isto está difícil. É uma crise. E depois o nosso governo, a gente não pode falar, senão tiram-nos a tosse. É verdade. Isto realmente é uma coisa muito, muito, muito, muito má, paizinho. Mas pronto, olha, é a vida, não é? Mãe, compra-me uma PlayStation. Está calado, filho, que já são daqui a uns aninhos. Não é agora, que agora ainda não há, está bem? Pronto, está bem, já não digo mais nada. Bem, eu acho que melhor irmos comer. Oh, paizinho, como é que a gente pode ouvir os coelhos que tu escolheu na antena web? Eu não sei, eu não sei nada dessas coisas das bobines. Não, não é as bobines, é aquelas coisas esquisitas que têm uma coisa de televisão. Eu não sei, filho. Não sei. Mas olha, pergunta aí ao netinho que ele é que sabe. Oh, meu filho estúpido, como é que se vê isto aí numa coisa? Os coelhos que tu escolheu eu? Ah, paizinho, não sei. Também não sei. Bem, vamos comer, caraca. Estou cheio de fome. Iniciamos assim mais uma edição deprimente de Escolhes Tu ou Escolho Eu. Boa noite. Esta é a altura da semana, como eu já disse há 2 anos, em que os ouvintes se arrependem de escutar a Antena Web. Porque às terças-feiras, agora aos sábados, às 18 horas, 6 da tarde, 5 nos Açores, começa o Escolhes Tu ou Escolho Eu, que, como já deu para perceber, é apresentado por um palhaço e por um urso que está a falar agora. O palhaço iniciou a emissão de hoje, a emissão 105. 5. És tu a escolher a ímpar, 5. Tá bem. A emissão 105, para este sábado, 24 de novembro de 2012, que desta vez não é dia de greve geral, porque é sábado. O palhaço vai voltar a falar de seu nome Carlos Bonaparte. E gostava de saber que introdução foi esta, mas pronto, algumas minhas também já foram piores. Digamos que eu acordei há coisa de algumas horas, ou seja, na gravação, não é? Na realidade foi há alguns minutos, nem há uma hora. Estava eu num momento personal, em lá casa de banho, vou dizer que quem estava a fazer, que é para ninguém estar a pensar coisas, não é? Estava só a lavar a cara, já tinha a coisa a acordar, não é? Uma coisa que não fazia já há muito tempo. E a pensar, é que fiz, Nunca Produções, nunca Nuno e Carlos. Ah. Carcaças, isto é capaz de dar uma piada fixa. Quer dizer, lembraste-me ainda agora? E depois, não, estava na casa de banho, a sério. Ainda agora, maneiro de ver. E depois, queria fazer assim uma coisa de estilo, ah, não sei, a pergunta, liga para Nunca Produções, mas entretanto esqueci-me. E foi assim que saiu, pronto. Muito bem. Mas isto depois pode ser que tenha 5 capítulos, não é? Como a gente... Para a semana a mais. Não perca um próximo episódio. Se ainda não for hoje, pronto. Mas, porque nós também não. O Carlos Bonaparte vai fazer o seu resumo da semana. Não vou fazer resumo da semana. Não vais porquê? É uma das novidades. Não estou em condições anímicas para fazer o meu resumo da semana. Ah, então já bem. Então faz o teu resumo do mês. Mas podes fazer o resumo da semana em relação à rádio. Também é breve. Quem anda aqui? Sim. É verdade, uma mosca, não é? Hã? É uma mosca, não é? Não, é o teu amigo. Ah. O terceiro coisa. Sabes-se... A nossa semaninha resume-se em 3 coisas. Ora, acabou a semana em minutos... Para regressar a flutuar. Ou melhor, o flutuar é que regressou porque acabou a semana em minutos. Digamos que há programas que vão terminar lá fora, o tempo de teatro, essas coisas assim. E vai começar para a semana 3 novos programas. Com 3 novas pessoas na Antena Web. Neste caso na Antena Veste. É verdade. Ora, e não sei se já está na página, não, não interessa. A Sara Silva, que vai fazer um programa chamado Party Hard. Estás a falar alto, continua. E o programa logo depois com o André Chaos Oliveira, que vai fazer o seu Noise of Chaos, aliás, Noise of Chaos, eu estou a pensar no Dragon Ball. Chaos, não é? Que coisa dizia. Quem é que falou em Chaos? Tanchinhan! Isso não é Son Goku, isso é mais bom. Não é o Tanchinhan! Mas era que fazia essa uma voz. Falava, não era tanto assim, mas sei. Fazemos conta. Era, porque eu... Era assim. A minha caixa vocal é diferente da dele, não é? Pois claro. Eu como menos arroz de feijão, momento de tabaco... Em que metade das vozes eram feitas com Feist, ou quase, mas sabem. Sim. Por acaso. Mas é verdade. Era o Son Goku, o Son Gohan, o Son Goten, o Ten Shinan. Continuando. Pois. E então... O Chaos. E às 2 da manhã vamos ter o Freddy Ferreira. Um DJ que vai fazer um mix, um set de 2 horas. E que vai acabar com Midnight Jungle. Yeah. Também há programas que também me devem acabar por uma coisa... Sabes que uma vez que disse isto... Uma das membros da direção, que eu não vou dizer que fez Joana, que é para depois ninguém tirar pedras. E eu fiz bem, yeah. E ela, estás a tentar ser homem? Estás a tentar mostrar que és homem? Quando eu disse, yeah. Eu não sei porque é que foi. Tô. Mas... Não estou não, eu sou invertido. Ai, ai. E pronto, então o Freddy Ferreira vai estrear-se também no dia 2, às 2 da manhã, até às 4, com o seu Freddy Ferreira 7. Era para ser o Freddy Ferreira 8. Mas pronto, no ciclo 7. Vai saber? Bem, o resumo da semana da rádio foi esse. Então vamos à música, vamos embora. Vamos à conversa com uma dona. Estava eu no ano. Estava eu no ano de 1972 e decidi saltar para. Aliás, primeiro estava em 1963, mas dei um pulo e pronto. Foi só para tomar balanço e caí em 72. E, entretanto, em 72 eu fui, chegando até 2005, aos tropeções e aos rebolões. E bati 3 vezes com a cabeça no mesmo artista. É verdade. E sempre que eu bati com a cabeça naquele artista, eu dizia Pacu Bandeira! Pacu Bandeira! E foi assim. Ah, e o Pacu Bandeira! Escusado será dizer que se podia fazer um monte de trocadilhos com este nome, mas tudo bem. Este é o segundo momento de hoje em que os ouvintes se arrependem de escutar a Antena Web. Tanto podia ser Paco Bandeira ou Bandeira Paco. Mas pronto, adiante. O inimigo vai ver por vocês com o telefone. Vocês não ouviram isto. Nada. Esta da Bandeira, coisa não... Coisa. Bom. Vou falar de uma coisa... Que nunca falei nos cores que tu escolho eu. E as minhas sendo ao cassete de vídeo? Não. Da minha casa de centro, por acaso também termina em vídeo. É a minha casa de centro ao vídeo. Já. Mas muito poucas vezes. Também então lá... não é nunca. Já falaste. Também estive lá poucas vezes, não é verdade? Pouco tempo. Mas eu fui lá. É verdade. 2005. É verdade. 2004. 5? 5, 5. Tinha 19 anos, comecei a tirar músicas da net em 16 de abril de 2005. 19. 61, enganaste. Ainda me lembro. Não foi 19. Hã? Sim, continua, estás a falar bem. 19, 61. Esquece, pronto, que horas? Não, tu disseste que me escreveu em 72. Pois, está bem. Bom, mais. E o Paco André não ganha também em 61. Mas, exatamente. O que eu estava a dizer? É assim. Essa música. Ah, ou seja, estive lá nessa casa e entretanto conheci algumas músicas, fui ouvindo. Sabe, ainda era no tempo que eu ia para a escola. Sim, na altura ainda estava a acabar o 12º ano. E há um dia de manhã, foi para mim a manhã perfeita. Acordar de manhã, bem disposto, com calma e com tempo. Não tinha grandes coisas para fazer. E apesar de ter aulas, não eram muito pesadas. Devia ser para uma quarta ou uma quinta-feira, mas sei que não tinha testes. Ainda que já fosse mais ou menos a meio do primeiro período. E, portanto, enfim, já conhecia os colegas, já estava a estudar matéria. Não é bem o já conhecer colegas. Embora, sim, havia ali alguns colegas novos, como, por exemplo, a Vera Cláudia e a Irene. Mas creio que seriam até os únicos, porque a Filipe Mafalda já os conhecia de gingeira, pelos piores motivos, mas pouco importa para o caso. Mas que... como é que se diz? Que rompimento de regras, que ultrapassar de limites é este? Falar de nomes de pessoas neste recanto radiofónico. Já tinha falado antes, não se pode falar no conversas aleatórias. Mas neste pode-se. Ah, pode-se. Então, não se pode. Continua. Então já falei da minha prima Raquel. Mas isso é familiares. Isso é gente próxima que tu sabes que não se importa. E o resto não há de se importar. Mas também te digo... Se importar também tem-me preocupado. Não, olha, da Irene e da Vera eu guardo tão boas recordações. Especialmente da Irene, que acho que ela não se vai importar que eu refiro aqui. Depois, além de mais, é assim. Eu não estou a dizer o nome completo, nem estou a dizer morada, nem estou a dizer... Tá bem. Mas pronto. Rua do Bicalho. Ah, mas uma coisa... Pois... Que fica longe como graças. Está a ser, é? Há um Bicalho no Porto, à beira da Ponta Arábia. Mas ouvis. Mas olha, mas sabes que é sempre bom dizer nomes de pessoas aqui no programa. Porquê? Porque se eles porventura. Ai, tal, o meu nome é Leir. Obrigado por teres a vida em emissão. Ora, aí está. É uma forma da coisa. Mas pronto. Quando eu ia para Matosinhos, o autocarro chegava lá e a senhora do autocarro. Próxima paragem. Bicalho. E o pessoal, uma criada. Mas pronto. Dizia eu, que até estava com um raciocínio muito interessante, antes de ser interrompido. Quem é que te interrompeu? Não sei. Sim, a Irene, a Vera Cláudia. A Irene e a Cláudia eram, digamos, as personagens novas. Eram as novas aquisições daquela turma. Sim. Contavam ainda com um professor que já faleceu. Por isso é que não vou ironizá-lo, porque ele era muito ironizado na altura. Era o professor Isolino. Filosofia? Não, Sociologia. Sim, Sociologia. Ele também dava Economia, Sociologia, pronto. E porque... O Isolino aqui em cada zona? Coisa sim. Ah, morreu? Morreu. Como entretanto não gosto de ficar com estas coisas e não desconsidero ninguém, paz à sua alma. Mas dizia eu também, portanto tive esse professor, que depois deu lugar a outro, o professor Eduardo, que era, assim, suavemente falando do Baril. Dizia eu então que, nessa altura, eu ia para a escola, e lembro-me de um dia de manhã, que devia ser uma quarta ou quinta-feira, ou seja, não era final de semana, não era aquela euforia, sexta-feira, que fiz, depois é fim de semana, e é... Não. Era quarta ou quinta-feira. Eu estava a tomar... um copo de leite ou uma caneca de leite com chocolate, com Nesquik. Lembro-me que tinha... E é curioso porque eu lembro-me... Digamos que eu sempre, ou quase sempre que me lembro da minha casa, tenho sempre esta imagem. E eu estava, portanto, a sair do meu quarto, portanto, com a porta... ou seja, estava junto à porta, não é? E em frente, tinha a parede. Porquê? Porque depois, quem virasse à esquerda, ou seja, do... Digamos, logo que saísse do meu quarto, virando à esquerda, tinha as escadas para depois descer para a rua. Pois tinha. Mas andando um bocadinho mais para a frente, ou seja, a fazer a parede com essas escadas, tinha a cozinha. Entrava na cozinha, tinha logo ao meu lado direito, vocês imaginam, vocês viram à esquerda, não é? Passam a parte das escadas, viram à esquerda, e tem logo ao lado direito... creio que era, ou era a mesinha com... Não, já não era a mesa com microondas. Era, devia ser talvez a máquina de lavar a louça, aliás, a roupa, não sei. Mas sei que tinha, portanto, tinha, enfim, algo que suportava o microondas e o forno, que na altura estavam um em cima do outro. Tal como também estavam, aliás, na rua, não interessa a rua, mas tal como também estavam na casa onde estava anteriormente. Ah, na rua, tu sabes onde é que os... Os anões que fazem surf, os anões sabem, preferem fazer surf. As pessoas pequeninas sabem onde é que gostam mais fazer surf. Na banheira? Não. Não, na cozinha. Ah é? Então porquê? Porque lá é que há micro-ondas. Ah! Que engraçado tá, tu és. Mas bem, a parte da banheira também dá. Mas pronto. Continua. Dizia eu que... Logo em frente, ou seja, em frente à porta, não é? De quem entra, tinha a mesa. Aliás, digamos que essa cozinha, o formato dela era muito parecido com a cozinha depois dali da casa onde eu estava anteriormente. Só mudava mais era até a posição, a ordem como as coisas estavam, ou seja, a porta já não era de um lado, era do outro, e, portanto, as coisas mudavam, enfim. Mas pronto, dá-se a situação de que eu fui tomar o meu pequeno almoço, como é lógico, em todas as cozinhas, por regra, se tem uma luz fluorescente, e eu também tinha uma, que era particularmente suave. Ora, às nem 7 da manhã, eram 7 menos um quarto, aquilo, digamos que, na altura em que era, eu já disse que não era propriamente o princípio do ano, devia ser para aí novembro, quer dizer, às 7 menos um quarto, ainda para mais num dia de chuva, nem era sequer de dia, ainda era de noite. Estava bem aceso. Aliás, quando eu saí de casa já era de dia, já havia ali aquela luz do dia notória. Enfim, eu seguia então, ou seja, tomei então o meu pequeno almoço e a minha mãe tinha o rádio ligado. E o rádio estava a tocar esta música. Não vou aqui falar na Rádio Festival porque não vale a pena, não é? Pronto, era na Rádio Festival que estava a tocar essa música. Pronto. E então eu fiquei, não sei porque aquela vamos cantar de pé, aquela coisa, não sei, assentou-me que nem uma luva, fez lembrar, sabes o que é que me fez lembrar? Ou fez-me reportar, fez-me quase transportar para lá. Aquelas alturas em que se ouves música, ou seja, o Conta-me Como Foi, que eu vinha a conhecer mais tarde, já foi mais tarde, mas fez-me quase transportar para os anos 70, em que o pouco que havia era bom, era muito bom, quando não era tudo o que a gente tinha, era pelo menos a maior parte que a gente tinha, e fez-me quase transportar para essa altura. Foi a música, aliás, que mais próxima esteve a par com a Vaca de Fogo. Foi uma música que quase transmitir mais. Quase que mais me transportou para uma certa realidade. E esta música ficou marcada. Pronto. E partilhei então convosco, depois de uma descrição aprofundada, peço desculpa, mas eu gosto de escrever para que os ouvintes consigam imaginar os cenários. Já agora, tinha essa cozinha uma marquise. Portanto, tinha uma portinha, quase do lado oposto, ou seja, entrarmos, vocês imaginar, tem do vosso lado, ou seja, vocês entram na cozinha, e do vosso lado direito, ou seja, a fazer parede, tem a porta, e essa porta dá acesso a uma marquise, a um patiozinho, uma pequena marquise, que era onde estava o Lorde, aliás, inicialmente. Era onde estava inicialmente o Lorde. Pronto, então vamos ouvir o Lorde, que era o terceiro escolhão, digamos assim. Não era o assistente de exteriores. Não era de terceiro escolhão, mas era o repórter de exteriores. Era o que nos dizia como é que estava o tempo. E qual é o título da música? Cantar de pé. Vamos cantar de pé. Estás a dizer tão bem ao cada que não te comentes para ver mal. Só num nome é que acertaste dos três. Vamos cantar de pé, que ficou em segundo lugar. Agora estou a adicionar informações. Ficou em segundo lugar no Festival RTP da Canção de 1972, ganho, nesse ano, por Carlos Mendes e a Festa da Vida, que já foi escolhido também por Carlos Bonaparte neste programa, no dia 24 de setembro de 2011. Quem é que foi o terceiro? O terceiro classificado foi aquele que ficou atrás do segundo, chama-se Manuel Vargas, cantou Vem o Caminheiro. Tem que ver, depois escolhe essa música. Uma diferença... Só para já agora seguir a coisa da RTP. Eu lembro que na altura falámos disso. Uma diferença do caraças. O Carlos Mendes ficou com 227 pontos. Primeiro. O segundo teve 77. Olha a diferença. E o terceiro 37. Estava eu a dizer que a Festa da Vida venceu o festival nesse ano. Foi escolhido aqui no 24 de setembro de 2011 numa célebre emissão em que logo na segunda intervenção tivemos a maior música improvisada de sempre. Chegou a altura de falar sobre a tua resposta, qual é que é? Chama-se Lotus, mas isto será abordado dentro de algumas semanas, novamente, esta música. A verdade é que vamos ao Festival RTP da Canção de 1972, apresentado por Alice Cruz e Carlos Cruz. Portanto, neste momento, eu serei o Carlos Cruz e o Carlos Alice Cruz. Canção número 1. Intérprete. Paco Bandeira. Título. Vamos Cantar de Pé. Por acaso, eu sei que a orquestração foi do Osório. Orquestração. Osório. Pedro Osório. Ah pá, outra vez. Peço desculpa, é chamado auditório, iremos repetir. Sabe como é, programas em direto, tem destas inconveniências. Festival RTP da Canção 1972, canção número 1, intérprete. Paco Bandeira. Título: Vamos Quentar de Pé. Orquestração: Mestre Pedro Osório. Vives sem sol, fechado no teu quarto, que fica longe ao pé do mar. Amigo triste, sonhas marés, gaivotas mortas no convés. Amigo, vem deitar tristeza ao mar. Vamos cantar de pé. Quem tem cabeça tem sempre valor. Vamos cantar de pé. Contra a tristeza estar de olhos abertos. Tristezas velhas, vou ser feliz ao pé do mar. Quero sentir de modo igual o barco antigo, o cheiro a sal. Amigo, vem deitar tristeza ao mar. Vamos cantar de pé. Tristeza, estar de olhos abertos, cantar de luz acesa, nunca mais ser triste por ventos, por medos, por nada que existe. Amigo, vem deitar tristeza ao mar. Este programa é apresentado por duas pessoas sem vergonha. Nós somos uma vergonha. Somos uma vergonha, Carlos Bonabarda, porque a minha música que vai corresponder à sua escolha já devia ter passado aqui já há muito tempo. É um dos ícones da música portuguesa. É uma das canções mais conhecidas do repertório nacional de todos os tempos. Corresponde, dentro do ritmo e até dentro do género do sertame, de 1972, vamos recuar apenas 3 aninhos, ou 3 anos, o que é? 3 anos, 3 aninhos, o que é na nossa vida? Agora que eu estava a esperar que me começasse a bater na barriga, não começou. Bem, já foi, já passou o tempo, era naquele momento. Recuamos apenas 3 anos, até 1969. E agora percebo porque é que esta música nunca passou aqui, porque o Carlos não gosta deste número por causa das coisas que podem coisas. Ele até disse que na emissão 69 não ia estar presente, mas por acaso eu convenci-o a estar. Isto faz-me lembrar esta música. Olha, para já faz-me uma confeitaria que eu passo. Uma confeitaria que eu passo quase os dias. Praticamente os dias também, quando vou embora daqui, também passam lá e para casa. Que eles aproveitaram um dos versos, uma das palavras de um verso desta canção para o nome da confeitaria. Faz-me lembrar o Festival na RTP da Canção. Então, para quem não sabe, em 2013 Portugal não estará representado na Eurovisão. Fiquei agora sem saber se vai haver Festival na RTP na mesma. Não. Ah, para o ano estamos de folga. Vai haver um festival do género, mas não. De demonstração, não. É sempre aí algum festival de fado, alguma coisa assim. Já ou não passado. Não sei. sei que... Até para o ano... Então como é que vai ser? Já não venho aqui em março ver o... Ou estou lá à casa ver o... O coisa, o festival. Que é para a gente começar a desamar uns outros. Eu acho que deve haver um festival que é... E se Portugal fosse a Eurovisão? Quem é que é? Exatamente. Então concorre desta vez. Que desta vez escolhe um ceguinho. Já que ele não pode ir... Já que ele não pode ir, então que escolhamos o ceguinho. Eu estava aqui a tentar lembrar-me... Ah, já sei. O nome da confeitaria. Digo mais à frente. Faz lembrar os festivais. Faz-me lembrar de tempos em que a vida era mais respeituosa. Ai não, isso já foi no Conversas Aleatórias. E faz... Opá, já bem. Faz-me lembrar também uma reunião de família que houve há uns anos... Eu estou sem carro. Não, reunião mesmo da família, e muitos, em casa dos meus avós, em que um tio meu, que tu conheces, o pai de Londres. Londres! O pai de Londres. É o rei da Inglaterra. O futuro rei. Estávamos lá a falar de músicas e tal, e ele começou. Quem faz um filho, faz dois ou três, se não consegues... Como é que é? É melhor dizer lá isto. E eu fico admirado. A confeitaria chama-se Espiga Desfolhada. Fico admirado como é que até hoje nunca foi escolhida a melodia cantada pelo Simão de Oliveira, cantada e titulada Desfolhada. É só Desfolhada ou Desfolhada Portuguesa? Desfolhada. Desfolhada. Aqui está mal. Desfolhada Portuguesa, não está mal. Mas agora é hoje que vamos ouvir mais uma. Este senhor que eu vou falar já não é a primeira vez que falamos aqui. Simone, não sei se alguma vez foi escutada, acho que não. Nós somos uma... É o que eu digo, nós somos uma vergonha. Deixa-me cá escolher. Simone. Talvez. Não. Não? Nós somos uma vergonha, pá. Simone de Oliveira nunca passou aqui. Olha, deixa lá. Passa agora. No dia 24 de novembro, dia histórico para Simone de Oliveira, porque ouvi uma música cantada por si nos Coros, Escolho Eu, que é a maior honra da sua carreira. O senhor que compôs esta música, não é a primeira vez que falamos aqui, nem a ser a última, José Carlos Ari dos Santos. Aquela que falava assim não era verdade, Carlos Bonavac. Ora, diz aí como é que ele falava. Dizia, por exemplo, corpo de lenho, lábios de mosto, meu corpo lindo, meu fogo posteira de milho. Luar de agosto, quem faz um filho, falo por gosto. Não era assim, Carlos Bonavac. As portas que abre labreu. Muito bem, então vamos. Como gostamos de festivais de canção, gostamos de canções inaugurais. Já em 1972 já me estava a dar o queixo de estar a falar assim. Em 1972 a canção de abertura, a primeira canção foi de Paco Bandeira. Escutamos aqui anteriormente. Agora a Desfolhada também abriu o festival de 1969. E como foi em Lourdes Norberto a apresentar, vamos ter que fazer os dois voz de mulher. Diz aí, canção. Ou vais falar? Não. Ah, mas falta dizer que foi primeiro lugar com 94 pontos. O segundo foi para o do Ouro Negro com Tem Amor para Amar com 49. Quase metade. Já agora, queres saber o terceiro, não é? Valério Silva, Sol da Manhã. Está bem. Um dia destes vou fazer o... Lili Chiumba. Um dia destes vai ser o Festival... Como é que é? Histórias do Festival RTP. Olha a Maria da Fé. Vou buscar as músicas todas do Festival RTP e começo a passá-las aqui na... Está aqui os três. O Ari dos Santos, o Simónio e o Nuno Fernandes. Os três responsáveis pela Desfolhada. E aí, cansa. Deixa-me afinar a minha voz de... Minha voz de gaja. Espera aí. Intérprete. Canção número 1. Canção número 1. Intérprete. Simone de Oliveira. Título. Desfolhada. Orquestração. Nuno Fernandes. Lábios de mosto, meu corpo lindo, meu fogo posto, eira de milho, lugar de agosto, quem faz um filho, falo por gosto, é milho rei, milho vermelho, cravo de carne, pago de amor, filho de um rei, sem dúvida, volta a nascer quando há calor. Minha palavra de talos do sol nascente, meu madrigal de madrugada, amor, amor, amor, amor, amor presente. todas pilhas minha raiz de pinho verde no céu azul tocando a serra. Oh, minha mágoa e minha sede, oh, mar ao sul da minha terra, é Tregoleiro, é Alentejo, o meu país. Neste momento, o sol caiga, o vento beija, seara louca em movimento. Minha palavra vital do sol nascente, meu madrigal, de madrugada. Amor, amor, amor, amor, amor presente, em cada espiga destulhada. Estamos de regresso a esta edição do Escolhes Tu ou Escolho Eu. E hoje vou falar-lhe de um artista que nunca passou por cá, nunca mesmo. Nem sequer na escolha anterior, na minha, como é lógico. Não é que interessa. Aliás, a edição de hoje tem, da minha parte, escolhas muito diversas. O cantor não é jamais o mesmo. A primeira música foi de Paco Bandeira, esta será também de Paco Bandeira. Mas a terceira será de Paco Bandeira, por isso. Possivelmente, sim, sim, sim. Portanto, já adivinhando, não é? Já agora, será que é de Paco Bandeira ou não? Se, acha que, se acha que sim, ligue para 760-100-110. Quem acha que não, ligue para o 760-100-112. E depois deste momento, enfim... Olha que as pessoas ligam mesmo. Vamos... não interessa. É para não querem ir para este lado, mas ajudam alguém. Pensem sempre positivo. Ajudam sempre alguém. Não é que seja os mamões. Pode ser que... Ai não, mas acho que se marcarem 118, botam para a Mariana sair, ou Tatiana, ou Joana, ou Ana, ou Susana. Ou Pietra, eu sei dizer Pietra. Não é Pietra, é Petra. Ou já não sei. É Petra, mas a Petra já saiu, acho eu também. Não sei. Ah, já. Então, não sei. Foi o que eu disse, não é mesmo? Eu ontem ouvi pela primeira vez a Casa dos Segredos e pensei que é deprimência. Pela primeira vez? Então já começaste aqui, esta edição? Porque eu do que eu ia falar. Ah, contaram-te, diz que sim. Não, porque ouvi um vídeo que vi no YouTube, que era lá da cabeçada do Wilson, mas não sei o quê. Mas, ver assim mesmo na televisão, só ontem pela primeira vez. E tu ligaste a televisão? Não, mas como foi um aniversário, lá estavam a ver a Casa dos Segredos. Ah, foi um aniversário, não foi teu irmão. Não, já foi. Não. Olha, hoje faz anos alguém que nós conhecemos, mas sim. Pronto. 23. E então, pois, já é hoje. Quem é, e então, não disseste 23, mas era hoje. Hoje é 24. Pois. Mas faz 23. Ah! Já sei o que é que é. Tá, depois, em off. Por acaso não sei, não interessa. Bom. Faz hoje 3 anos, já que estamos em efemérides, vais esquecer o que vais dizer, está bem, continua. Não, diz lá. Eu acho que aconteceu aqui. Há um primo meu, hoje faz 3 anos que foi o funeral de um avô dele. Não me era nada, mas era da parte da mãe dele, então como a mãe dele é por encarnação a minha, da parte da. Pronto, é uma coisa assim. Ele morreu 22 de novembro de 2009, um domingo, e o funeral foi na terça-feira 24, em que, eu lembro, fui ao funeral e depois fui o último capítulo de uma relação, como é que se diz? Que não deveria, como é que se diz, pá? Que não deveria, numa relação existente, que deveria ter sido inexistente. Uma coisa assim. Pronto, 24 de novembro de 2009. O avô dele morreu 22, o avô da parte da mãe, 22 de novembro, o avô da parte do pai morreu 19 de novembro de 2009. Ele, em 3 dias, ficou sem os dois avós. Sabias? Já chegou aqui. Já. E hoje faz 3 anos para o funeral dele. Não, já não me estava a lembrar, mas lembro agora que falaste que já tinhas contado. 24 de novembro, um dia histórico, pá. Histórico! Histórico! E 24 de novembro de 2009 e 2011 foi dias de greve geral. É verdade. Ou 2010 e 2011. 2010. Foi isso, foi o que eu disse. Mas acho que 2009 foi greve geral no dia que eu fui ao funeral. Poxa, Gabriela, eu já não sei o que dizer para aquela mulher. Como eu estava a dizer, ainda bem que fizeste isso, porque nós vamos falar precisamente de novelas. Faz lembrar este tempo, ou seja, é uma que nós vamos aqui ouvir que se chama Na Cidade Vaidade. Faz-me lembrar uma novela chamada Vidas de Sal. Continua. Em que esta música era quando havia lá alguma coisa com os pescadores e não sei. Eu lembro de uma cena que era quando houve lá a revolta dos pescadores e que houve lá a pancada e mais não sei o quê, e houve o Zé de não sei das quantas que bateu e não sei quem. Lá com as matanças. Ia dizer matanças e não era bem matanças que eu ia dizer. Pronto, mas lá com as trocas e maltrocas do Paulo e do Eugênio. Não é Eugênio? O Paulo era o. O Gil Ferreira. O. Não é? Não, o irmão é que era o Gil Ferreira. É o João, é isso. O Fragoso. Sim, o João era o Gil Ferreira e o Fragoso é que era o Paulo. Sim. Pronto. E então, lembro-me que houve lá essas coisas. O Paulo também tinha esses esquemas. Mas lembro-me. E é assim, faz-me lembrar. Eu vou aqui ser muito frontal. Faz-me lembrar algumas coisas muito interessantes. O quê? Primeiro, faz-me lembrar, talvez para mim, a tarde mais perfeita de sempre. 12 de maio de 2007. Não. Foi uma tarde ainda mais perfeita do que essa. Foi a tarde de 23 de agosto de 2007. Eu tive, na altura, a pessoa com quem estava, esteve 3 dias em minha casa, foi numa quarta, aliás, veio numa quarta e foi numa sexta, e como disse, foi numa quinta-feira. Isso foi numa quinta-feira. E nós, quase cada vez, nos a tirar as vidas de sala. Ela adorava aquela novela. Pronto. Bom, aquilo que eu posso dizer é... Esta música, portanto, faz-me reportar essa... Faz-me lembrar muita coisa. E vou começar por aí. Eu passei dessa tarde... Vocês não me reparam, mas também não vou dar aqui a dizer o que é que se passou aqui no estúdio. Mas que me fez perder o raciocínio um bocadinho. Mas pronto. Já recuperei o raciocínio. O que é que eu fiz? Queres mesmo que eu diga? Quero. Estou a comer em plena emissão. Quem é que está a comer? Alguém está a comer? Talvez alguém a comer aqui. Vejo. Deu-me fome. Olha aqui, isto não faz barulho. É rápido. Há um pouco de vergonha. Mas pronto. Dizia eu, então... Eu estava aqui a pensar. Como é que é possível? Eu nunca estava aqui a pensar. Ui, o que é que se está a passar aqui? Mas pronto. Agora que é, já devia ter comido depois, durante a música da Simone. Esqueci-me, sou bobo. Pronto. Mas pronto, então como estava a dizer... Este momento é que era fixe para ir para a rede da rádio. Mas pronto. Mas dizia eu então que... A primeira imagem que eu tenho é essa altura. Isso faz... Porque eu agora gosto de recordar isso. Por várias coisas. Primeiro faz-me levar até à outra casa. É um dos cenários raros para mim, que era a minha sala. Eu passava muito tempo no meu quarto, mas em qualquer caso foi na sala. Faz lembrar porque já não sinto... Enfim, já consigo olhar para essa situação finalmente com distância, finalmente com... Enfim, com... Sem aquela coisa... Ou seja, com distanciamento. Ou seja, guardo saudades do momento, não da pessoa. Guardo saudades daquela coisa. Ah, que bom, aquele tempo, e não sei o quê. Quase como já dizia a nossa Fernanda Batista, ou era a Cidade Moreira. Ai, quem dera ter outros 20 anos. E amar como eu amei, não sei o quê. Não é? Essa saudade toda. Saudade desses tempos. E, portanto, faz lembrar disso. Depois há uma altura em que a novela é reexibida. Uma 15ª vez. E eu lembro-me, primeiro desses momentos, e lembro-me que parava tudo para ver a novela. Mas eu não conseguia, eu não conseguia deixar de assistir a novela. Também um bocadinho por causa dessa questão anímica. Isto em 2011. Mas também, e sobretudo talvez, por... enfim, porque gostava de facto da novela, gostava de facto das vozes, que eu conhecia aquelas vozes todas, não é? Poderam saber os nomes, mas aquelas vozes eram, não me eram nada estranhas, eram todas familiares. A voz da... eu acho que ela se chama Vera Mónica. Também fazia Natal, acho que também estava na cena. Era a Mariana. Não sei como é que se chamava a Mariana, mas acho que era a Vera Mónica. A Mariana era a do João, pois foi. Era. Patrícia Tavares. É isso, a Patrícia Tavares, é isso. Na altura em que ela ainda tinha uma boa voz e era a atriz mais bonita de Portugal, para mim. A Patrícia Tavares, exatamente. Tinha 19 anos na altura. 18. E a Patrícia Tavares, eu de facto gostava bastante dela, portanto. Minho. Era, tinha uma voz sonante, porque era, há sempre aquelas vozes coloquiais. Ela tinha uma voz simples. Era menina ainda. Sim. Aliás, não era uma menina, não estava. Tu vias na cara dela. Pois está, sim. Sim. E finalmente faz-me transportar aos tempos das novelas da RTP. RTP1. Os Desencontros. A Roseira Brava. Não queres que eu comece a cantar outro? Sim. E O Primeiro Amor, que é a novela que mais me lembro. Mas pronto, não interessa aqui para o caso, porque não é essa a novela. Estas Vidas de Sal tinham então esta música, que era quando havia problemas, não é? E eu acordei numa triste madrugada. Antena Web só tinha 2 canais, não tinha 3. Fechava à meia-noite. Aliás, a última autorização era à meia-noite, ou 2 da manhã, ou o que é que era. Agora já será a partir de 24, sub 24 horas o canal 2, para terem uma ideia. Mas na antena Web, não. Naquela altura, aliás, não era bem assim. Naquela altura, nem sequer havia antena Best. Portanto, eu teria uma ideia. E então, eu acordei às 6 da manhã com a RTP1, com a RTP memória ligada, e só apanhei uma cena. A cena em que a Eugénia e o outro, lá o homenzinho... Já morreu a senhora? Eu sei. O António. Mariana, como é que ela se chamava? O senhorzinho era a Mariana? Não. O Eugénio e o António. Se era o avô dela, tá bom? Não é bom. Não, acho que era de quem ela, o senhor, o homem de quem ela gostava. É o João, o Virgínio. Não, não é isso. Oi, deita-te. Então. A Eugénia era a Mariana Rimonteiro, não era? Sim, e gostava do António. Ah. Na novela. Ah, ok. Então é isso. E ela chega de simples. Ah, desculpa ter chegado atrasada, não sei o quê. Ele não faz mal, temos agora todo o tempo para nós. Um bocadinho de género. Mas aquilo foi tão bonito. Aquilo foi mesmo tão bonito. Aquela imagem ficou-me marcada. E pensei que, como eu gostava tanto que fosse este o final da minha novela. Ou seja, da minha vida. Ah, pois foi assim que acabou. Eles estavam no final de uma doca a olhar o mar. Eu lembro-me. Depois apareceu o fim. Também me lembro disso. É, acabou-se. Não foi muito simples, muito bonita, muito... sem grandes romantismos. Ah, que saudade! Ficaram os dois juntos ali, é verdade. Acabou as coisas simples. Que tu lembras. E... não, porque aquilo marcou-me, sabes? Aliás, aquela novela marcou-me. E... É indescritível a quantidade de coisas que esta novela me traz. Porque, sabes, eu lembro-me de uma coisa. Eu já que vos falei, que dançava e rodopiava e não sei o quê. Enfim, libertava as minhas energias. Eu conseguia estar a ver aquela novela. Conseguia... olhar para a janela do meu quarto, enquanto saltava, rodopiava, eu conseguia... mas eu não sei explicar, aquilo era inexplicável. Eu preciso de libertar essas energias. Mas este indivíduo é tolo. Não é, este indivíduo é tolo. Vocês, se passassem 3 anos numa vida em que praticamente só estão sentados em frente da computadora, também precisavam de libertar essas energias. Ou saíam, não é? Ou se não vissem, não tivessem com quem sair, não tivessem montras para ver, portanto... não é? Nem nada na rua para apreciar. Ainda por mais se tivessem conta que deparar com buracos que não detectam e que a bengala nem sempre se dá conta. Não é? Com carros mal estacionados em cima dos passeios e coisas do género. Se calhar vocês preferiam também ficar em casa. Não é? E libertar as vossas energias à vossa maneira. E pronto, era assim que eu fazia as minhas coisas. E então, essa novela, eu não sei explicar, essa novela eu gostava, tanto gostaria de ver ao final da manhã, como na altura em que dava ao meio-dia, não é? Como quando dava inicialmente em 2007 às 3 da tarde, tal como dava, porque aquilo depois repetia, não é? E dava às 6 da manhã, portanto, quando dava ao meio-dia de... Sim. Pronto, dava às 6 da manhã. Não, às 3 e depois às 6. É o que acontece agora com os novos, mas é às 5 e às 6. Ou às 7. 5 da tarde e 6. Pronto, não sabemos lá, mas não, mas uma coisa não, na vida de sal dava à meio-dia. Os lobos também que não têm nada a ver com o Paco Bandeira. Não, nada. Ele também não cantava lobos, ando por aí os lobos. Sim. E essa é pena que tenha deixado de se fazer produções, porque essas produções da RTP, para todos os efeitos, eram produções que tinham. Se vocês repararem, os lobos, Vidas de Sal e Filha do Vento, por exemplo. Não tem uma música chamada Vidas de Sal, Filha do Vento e Os Lobos. Por acaso, Os Lobos têm uma música que Os Lobos acontecem. Não, mas o genérico não é. Mas o genérico não é esse. Há uma que é Os Desencontros. Os Desencontros, sim. Mas assim, Os Desencontros, a música foi feita para a novela. Não aproveitaram. Olha, esta música já existe. Não é só a música, é o título. O título da novela. Ah, vamos aproveitar uma música que já existe, vamos meter isso. Pois é isso, ou seja... Já começou em 99, com o Tempo do Mundo. Eu sei, 98. 98, foi claro. Eu sei, já era disponível em 99, eu sei. Os Olhos d'Água, foi diferente. A música foi feita para a novela. Os Olhos d'Água. Mas depois cá está, se eu fosse um dia o teu olhar, isto é nome de novela. Se eu fosse um dia o teu olhar... Depois agora aproveitaram a música dos... Eu ouvi dizer que estão a produzir uma, já estão a terminar, no Natal não termina, vai estrear em fevereiro do próximo ano, uma que se chama Sexta-feira, dá-me um emprego bom já. Não é? Então? É. Não, mas é daquelas coisas, quer dizer... Emprego bom já. E eles, ou seja... Eu não sei explicar, está bem que agora a SIC também apostou um bocadinho na produção portuguesa. E até conseguiu, mas algo interessante. Mas nada como a RTP. Porque a RTP, para todos os efeitos... Sabes que é engraçado, porque eu tenho... Embora, atenção, porque isso não é obrigatoriamente assim, mas eu tenho uma confiança diferente na RTP. Na informação que a RTP dá, na isenção. Não digo na forma... Embora já sei que a RTP critica menos o governo do que a TVI, assim. Mas a RTP tem... Tem uma forma mais suave, mais adulta de fazer as coisas. Mais séria. Mais séria. Menos popular. Sim, menos paparante. Menos popular. Menos sensacionalista. Menos sensacionalista. Popular. Sim. Pronto. Embora eu ache que aquele festival de 2012 foi o maior fiasco dos últimos 4 ou 5 anos da RTP. Ou 57. Pois. Eu acho que é mesmo o maior fiasco dos últimos 55 anos. Portanto. Bom. Mas enfim, portanto, essas Vidas de Sal faz lembrar precisamente isto. Faz lembrar precisamente estes momentos da... Não sei, mas sabes, é bom quando nós chegamos a uma altura, e já tens 25 anos, eu tenho 26. 72, 74, 77. Em que podemos olhar para trás e pensar, eu tive a oportunidade de viver isto. É porque nós nascemos numa época de ouro. Nós nascemos em democracia, em expansão. Nós nascemos, e pouco depois de nós nascermos, aquela coisa de Guerra Fria, não sei o quê, acabou. Aliás, caíram logo na altura duas ditaduras, não é? Que foi a soviética e a romena. E acabou a separação da Alemanha. Ou seja, nós vivemos num mundo em que não houve assim tantas transformações quanto isso, não é? Não sei explicar, é diferente. Nós vivemos numa época dourada, vivemos na época em que... Já nascemos num Portugal europeu. É verdade, nascemos num Portugal comunitário. Nascemos num Portugal... Ou seja, nós assistimos ao nascimento da SIC e da TVI. Nós vivemos e lembramos do escudo. Nós temos uma sorte imensa. Eu acho. As coisas que tu vais jogar. Muito bem. Quando, e nós cá está, assistimos... essas novelas, na altura, curiosamente, em que elas mais foram feitas. Não é? É, afinal, a partir do meio da década de 90. É. Se ficar uma casca de 93, não é? Eu não sei. Ah, se formos buscar a Banqueira do Povo, era de 92 ou 91. Mas assim, com mais assiduidade, acho que a partir de 95. Com a Leira Brava. 94. Mas assim, eles nunca passaram essa, a Banqueira do Povo? Nunca passaram? Na RTP Memória, eu nunca vi. Ah, vi eu, que tenho um episódio associado, eu conto em off. Bem, e tens vaidade na tua cidade? És vaidoso? Não. Ah, não? Era para dizer sim, pá, que é para eu dizer a coisa que eu vou dizer a seguir. Ah, tá bem. Sim, sim, sim. Ontem fiquei eu a saber, e digo já quem foi, daqui a bocado vais perceber quem foi. A 50 metros de tua casa, e não estou a exagerar, sabes quando nós vamos às compras, não sei se te reparas, viramos ali à direita. Sim, sim, claro. No, até no outro dia teve a falar com uma senhora ao outro tempo. Sim, sim, sim, sim. É naquele corredor, mas um bocado mais atrás. Ontem mesmo, à hora do almoço, uma e meia da tarde, estive ali a Luciana Abreu. Ah! E tu não foste lá a fazer uma entrevista. Não sabia, não sabia. E este é vaidoso numa cidade que dá um produto desse e que tem assim, um produto que... e que de vez em quando regressa às suas origens. Bom. Sim, senhora, sim, senhora. Vamos lá ao final da explicação. Passados a 9 minutos. Não é isso, é... Pronto, escolhi a música, se na cidade vai dar, escolhi a música do Paco Bandeira, que é a faixa número X do álbum Y, do ano 1900, não, IZ, aliás. Uhum. Porque sim. Não, escolhi por estes motivos todos, mas acima de tudo por um. Olho para o passado e pela primeira vez, enfim, desde que me proponho a fazer essa análise tão a fundo e falar nesse assunto, já não guardo saudade da pessoa, já não guardo mágoa de nada, já não me dói essa inexistência das coisas. É bom. Canção número 3, intérprete. Paco Bandeira. Título. Na Cidade de Vaidade. Orquestração. Nunca Produções. Cidade vaidade vai vendida aos mestres do consumo à sua lei. Quem quiser fazer nela a sua vida tem que render tributo a muito rei. São esses senhorios do labirinto, arquitetos do fútil, os maiores apóstolos do fogo de artifício, poliglotas do nada e seus mentores. Mandam em tudo, desde os bancos aos pesquinhos. São nas sondagens os espertos. Desenham modas e opiniões para vender às multidões, e no fim até estão certos. Tu que és de todos os reis o motivo que andas aqui a fazer, não vês os jogos que fazem contigo, ou não queres ver? Tu que és de todos os reis o motivo que andas aqui a fazer, não vês os jogos que fazem contigo, ou não queres ver? Cidade verdade foi rendida pela cidade espetáculo, pelo cifrão. Peritos da astúcia e da intriga tornaram na cidade confusão. Controlam os fundistas, analistas, os medíocres, pedantes, palradores. Compram prestígio, força e influência para passarem por nós, por vencedores. Mandam em tudo, desde os bancos aos pasquins. São das sondagens os espertos. Desenham modas e opiniões para vender às multidões e no fim até estão certos. Tu que és de todos os reis o motivo que andas aqui a fazer, não vês os jogos que fazem contigo ou não queres ver? Tu que és de todos os reis o motivo que andas aqui a fazer, não vês os jogos que fazem contigo ou não queres ver? Andas aqui a fazer, não vês os jogos que fazem contigo ou não queres ver? Farroque Bonsara. Convivi com ele ao longo de muitos anos. Partilhávamos histórias nos bastidores dos concertos da sua banda, que tinha por nome Rainha, os Queen, sabe, menino? Eu chamava-lhe Farrouk. Oh, Farrouk. Gostaria que fosse Farrouk, era mais fácil de pronunciar, mas é Farrouk. Farrouk Bonsara. A maioria das pessoas conheciam-o por Freddie Mercury. O menino já deve ter ouvido esse nome. Hoje falam muito nele. Assinalam-se 21 anos desde o seu falecimento. Freddie Mercury nasceu em Zanzibar, sabia, menino? Pois não sabia. Quase ninguém sabe disso. Eu sabia, e sei. Já lhe contei que o acompanhei de perto. Mas a história não é essa agora. A verdade, menino, é que há momentos que guardamos na nossa memória. Uns porque foram muito bons, outros porque se tornaram demasiado ruins. Sempre teremos nos bons que este programa não foi criado para verter lágrimas. Não concorda? Foi há poucos dias que me convidaram para um sarau académico. Um sarau musical, esclarece-se. Embora aceitei, assisti a melodias que despertaram emoções fortes em cada um dos espectadores. E eram muitos. O salão estava cheio, menino. Ainda não passaram muitos dias desde esse evento. Por isso é que as recordações estão frescas. Embora, confesso-lhe, a cabeça já não guarda com grande assiduidade as lembranças como outrora. Emoções que voltaram a ser sentidas, já longe da música, menos de 48 horas depois. Saiba o menino que, pela primeira vez na minha existência, juntei-me ao círculo de amigos de alguém no denominado Livro das Caras. Coisas da modernidade, chamam-lhe tecnologia, ouvi dizer. A ex-companheira de armas de azeite refinado entrou na história, na minha história pessoal. Imagine só. Disseram até que perdi a cabeça ao ter enviado tal convite no referido livro. A maldicência que anda por aí. Mas foi um gesto que me fez pensar, sabe, menino? Fez-me pensar nas coincidências estranhas que a vida nos proporciona. Então não é que o convite foi aceito às 19h19 do dia 19 deste mês que atravessamos. Novembro, portanto. Terá algum significado? Não sei. Também não preciso saber. Sei que, minutos antes dessa admissão inédita, li palavras escritas por uma jovem, igualmente muito importante para mim. Foi ela a primeira parte de uma saga intitulada, como é que era? 22 de junho. Agora, quase que por ressurreição, ou será ressurreição? Sempre tive esta dúvida de português, menino. Agora quase que por ressurreição voltou a surgir. Espero que de forma mais frequente. O menino acompanha-me nesse desejo. Foram estes dois momentos, claramente positivos, que me fizeram recordar as emoções, também elas positivas, experienciadas no sarau académico. Lembra-se de eu ter falado nesse evento. Sinto que, por vezes, não merecia estas benesses que me são concedidas. Mas Tenho tentado e hei de continuar a tentar merecê-las. É com esta história de vida que introduzo a melodia trazida pela Higietuna, a tuna da Escola Superior de Saúde de Leiria. Conhece? O acompanhamento musical condiz com o arranjo, com a nacionalidade do cantor que ouvimos há pouco, desta vez com um pouco mais de guitarra. E traz-me também recordações da minha época de estudante universitário. Há quanto tempo isso foi? Nem eu sei, menino. A harmonia foi cantada e tocada na terceira edição do Colipo, um festival de tunas sediado na cidade de Lis. Repara o menino na voz que vai interpretar a canção que se segue. É um brado de qualidade rara neste contexto, diria eu. Ah! O nome da música? Leiria dos Estudantes. O menino dança. Com certeza. Este é para ti, bem. Os estudantes são tua glória. Estamos de regresso depois desta bonita interpretação de Ifen, Ifen, Ifen, Ifen. E a tona. Não é isso, da cantora. Ah, não sei. Tipo, com ela não sabe, mas pronto, eu não. Por isso é que eu perguntei e por isso é que eu disse... Gostou da voz, menino? Repare só na qualidade interpretativa da moçoila. É verdade. Mas por acaso fiquei com a ideia de que deve ter um mau feitio. Tem mania? Sim. Ah, bem. Quando olho para ela, está a brincar às vezes. Pois. Deu-me essa ideia de que... Tu ouves alguém a cantar e já sabes se tem mau feitio ou não. Dentro do palco... Ou melhor, em cima do palco, muito bem, não sei o quê. Mas assim que sai de cena... Que é muito coisa, muito... Ai, não me toques. E muito... Epá, é fácil explodir. Está bem. Tu lá sabes. Sério, fico com essa ideia. Sabes uma coisa muito curiosa? Uma vez eu fui até um café com um amigo e com mais algumas pessoas que não eram amigos, eram conhecidos. Pronto. Entretanto, eles levaram duas raparigas. Uma sei que se chamava Joana, outra acho que se chamava Jéssica. Ou Érica, enfim. JJ, Jorge Jesus. Também, mas pronto. E então, ele basicamente só disse olá. Elas estavam mais a trocar mensagens com amigos e não sei o quê. Olha, vê se pode vir, mas não sei o quê. Eu fui embora. Eu vim com esse meu amigo para casa. E vim o caminho todo a fazer-lhe a descrição da personalidade da Joana e da outra. E acertaste. E acertei em tudo. Espetacular. Só com o olá delas. Não sei explicar porquê. Porque assim, eu sinto muitas energias das pessoas. E no caso delas eram pessoas que não se protegiam muito, portanto não, nem sequer nem têm essas preocupações, não se protegem. Foi fácil ter uma noção da... Recebi informação, não a procurei, percebes? Essa informação recebia, nem sequer a procurei, não pensei, como é que ela será? Captaste. Foi assim, pronto. E esta também não se preocupa muito com isso, tenho essa imagem de que ela também não se preocupa muito com isso. Não sei se tu sabes dizer isto ou não, mas fico com a ideia de que ela fuma. Não vi. Mas isso em Tunas é o mais normal. Até a pessoa que me convidou, tu sabes, também é um tabaco. Diz-me uma coisa, sabes a cor do cabelo dela? Sei. Tem o cabelo preto? Não. Estás a ver como nós eras assim tudo? Pronto. Mas é russa. Diz? É meio russa. Pronto, talvez seja do fumo que tenha essa imagem. Não sei. Também. Não, porque eu tenho... Eu, a descrição, digamos que o físico não está propriamente associado à forma de ser da pessoa. Mas há coisas que eu consigo... Como é que tens de explicar? E há uma pessoa de quem eu falei há dias e disse, olha, esta pessoa, sabes a ideia que me dá? Esta pessoa tem uma espécie de arco, não é bem arco, mas uma espécie de, sabes, aquelas fitas dos calores, depois da testa até à nuca, digamos assim. Não, mas sei. Pronto. Eu tive umas fitas assim, eu tive uma fita assim, que acho que tinha o nome do curso. Então a fita ia daqui, ou seja, da testa, dava a volta da cabeça, até à nuca quase. Pronto. Fechava, era a mesma fita. Então, eu tenho essa ideia, ou seja, dessa pessoa, mas em vez de ser essa fita, é uma espécie de barreira de fumo que se vai tornando cada vez mais densa. E a verdade é que por aí consegui descrever, ou seja, não consegui descrever como é que a pessoa era, embora partisse de um aspecto ou de uma imagem física, percebes? Ou seja, essa coisa do cabelo preto também pode ser pelo facto de fumar, que eu tenho essa imagem. Ou talvez da própria forma de ser da pessoa, que não é muito... E a altura, também sabes dizer? A altura não sei, dá-me a ideia de que seria mais ou menos da nossa altura. Não, é muito baixinha. Era mais baixinha da turma. Estás a ver? Estás a acertar em tudo. Ah, tu ou tu com isso? Não, em termos físicos é natural que falha. Mas em termos anímicos... Personalidade. Ora bom, citando o título de um antigo programa da Antena 1, vamos o rumo ao sul, passar, sei lá, por Aveiro, Coimbra, Leiria e paremos em Lisboa para ouvirmos a explicação do Carlos Bonaparte. Vamos até para além de... Uma boa forma de me cortar a palavra. Ainda estavas na descrição, mas pensei que já tinha acabado. Não, ainda estava na descrição. Eu estou continuo. Agora vai ser o caralho se chegamos ao Porto outra vez. Uhum. No mínimo 3 horas. A cagaia. Não precisa chegar ao Porto, fica em Gaia. Sim, é verdade. Não, mas pronto, só mesmo para terminar. Ou seja, eu consigo... Por acaso é uma coisa... Nem sempre, não é lógico. Nem sempre, atenção. Eu até posso estar com o comando enterrado a esta pessoa. Mas dá-me... Talvez essa... Eu acho que consigo associar essa altura igual a nós. Porque, engraçado, porque tu dizes já é baixinha. E eu não consigo imaginá-la baixinha. Mas é. consigo imaginá-la mais ou menos da minha altura. Não é da nossa altura como estamos agora, sentados. Mas no sentido, talvez seja no sentido de uma pessoa que tem força, que tem garra. Talvez. E daí essa altura, ou seja, ela consegue se impor. Dá uma ideia também de ter assim uma espécie de dupla personalidade, no sentido de cá está, fora do palco, aliás, no palco, e para quem a conhece, aliás, para quem está a acabar de a conhecer, ela é uma pessoa muito simpática. Dá uma ideia de ser muito simpática para quem ela cumprimenta e quem a está a conhecer naquele momento. Não sei se tiveste essa ideia, não, se sentiste essa simpatia. Mais ou menos. Há pouco tempo. Pronto, ou seja, uma pessoa simpática para quem a está a conhecer e não sei o quê, e que fala como. E que é uma pessoa pronto, que é relativamente comunicativa. Não dá aquela ar de ser assim tímida nem nada de género. Uhum. Mas depois, quem vai conhecendo, fica uma ideia, quem a vai conhecendo, quem a vai conhecendo, depois vai-se dando conta dessa dupla personalidade, desse mau feitio, digamos assim. Tenho essa ideia. Sinceramente, tenho essa ideia. Depois, se souberes o nome dela, diz-me que eu tenho a ideia de como é que ela se possa chamar, mas... É bom ideia. É um bocado difícil não saber o nome dela, mas pois. Então eu digo aqui as minhas... Adicionas a Igetuna no Facebook e vais lá, quer saber? Digo as minhas palpitações e depois vejo se acerta ou não. Ou Daniela ou Paula, mas mais para Paula do que para Daniela. Está bem, e vai-se chamar para a Antónia, mas está tudo bem. Não, não parece ter voz nem postura de Patrícia, por exemplo. Tem que ser Patrícia. Nem de Sara. Nem de Inês, nem... Maria talvez, mas... Só pode dizer Marta. Bom... Também não faz muito de Marta, mas... Ou seja, não fica assim tão desenquadrada do nome, mas acho que vou mais para Paula ou para Daniela. Olha, mas sabes uma vez também já agora, só mesmo para concluir. Lá na escola, e na altura vinham essas coisas. Ah, então diz lá, quantos irmãos é que eu tenho? Tens dois. Pomba. Então, e como é que se chamam? Paulo e já não sei o que é que eu disse também, outro nome. Ou seja, o Paulo e o nome de uma rapariga. E acertei, era uma rapariga. Não se chamava... o nome dela era Liliana. Não era, aliás, o nome dela era Marta. Não era o nome que eu tinha dito. Mas acertei no nome do irmão. Portanto... Cá está. Nada, nunca acertei 100%, mas... Pronto. Mas enfim. Sendo Paulo ou Daniela e sendo alta ou baixa, ela teve o maior momento de fama da sua vida. 7 minutos e meio num programa de rádio a falar sobre ela. Eu não imagino isso. Não foi para traduzir muito bem, mas não interessa. Continuando. Vamos lá ao Tejo. Vamos lá então. Ao Tejo não, vamos além, Tejo. Para lá do Tejo, pronto. Por isso é que eu disse como ao sul. Exatamente. Além Tejo. Esta música basicamente. Não é, as pessoas podem perceber além Tejo, não é a região além Tejo. É além traço Tejo. Ifen. Além Tejo. Não. Além Fentejo. Além e Fentejo. Ponto MP3. Exatamente. Continuando. Pode ser ponto AVE. Mas aqui é MP3. Tá bem. Dizer o que estava aqui. É, manda MP3. Pronto, é. Já agora diz o nome completo. Outra vez? 03, espaço IFEN, espaço além e Fentejo, ponto MP3. O teu castelo queres levar no pelo. Pronto, e esta música tem uma... Ela faz parte de um disco do cantor com mais best-ofs a nível nacional. Eu acho que ele tem mais best-ofs do que discos. Quem? Miquel Carreira? Não. o Paco Bandeira. Não sei se é assim. Ele parece ter mais best-ofs do que discos. Enfim. Bom. Pelo menos best-ofs tenho 10. Diana Bastos. Bom. Não consigo. Bom. Djokovic foi campeão. Sim. Pronto. E então, vamos lá à música. Chama-se Alentejo. E esta melodia, eu acho que também fez parte daquela novela. Dun, dun, dun, dun, dun, dun. Ou se não foi dessa, foi outra. Mas faz lembrar... Sabes que música é que me faz lembrar isto? Espero que não seja a que eu vou escolher a seguir. Qual? Será que é? Vida de Sol. Vida de sal. Vida de sal. Que era quando a Mariana ia chorar para a avó, que não era bem a avó, depois era a Eugénia, não é? É verdade. Ai, não sei que era o meu Paulo. Mas não pode ser assim. Era uma... Tempo de teatro nas costas do escolho. E esta música, não é essa, mas... já agora não sei se conhece aquele som de flauta. Não, é o som de flauta. Esse é mesmo verdadeiro. O de... Não. É do órgão Roland. Faça publicidade. Exatamente. O meu também é. É 12. Pronto. E então... eu escolhi esta música um bocadinho no contexto de anterior. Então, não vou tentar muitas explicações. Aqui a recordação não é tão intensa, porque esta música... Enfim, a outra tem até a recordação do cenário. Nesta não tenho. E não te faz lembrar Lisboa? Só tenho. Lisboa, 12 de maio, não? Bom, mas... lá na quinta, quase certeza. Sabes que eu não... Sabes que, como é que eu ia explicar? Eu não tive... Por acaso, já estive perto do Tejo, já. Até foi numa tarde bem engraçada. 27 de julho. O dia que morreu São Lazar. Ah, foi? Em 70. Não sei se estivesse lá em 70, mas... Não. Estive lá em 2017. É, ao lado. Foi quando... Olha, tá. Por acaso, não sei... Sabes, já uma vez viste um casal de namorados muito feliz? Ei, não se passa nada à nossa volta. Está tudo perfeito. Mas vejo que aquilo não é só fachada. Que aquilo é mesmo verdade. Não sei se isso já te aconteceu. Não. Pronto. A mim aconteceu-me... Não assistir, mas sim vivenciar. Eu não fico a olhar para casais namorados, senão dá-me tristeza. Dá-me melancolia tempos nos meus tempos contigo. Ah. Então estava eu e a pessoa, pronto, e por acaso foi muito curioso porque nós estávamos deitados lá no Parque das Nações, que ele tem lá uma espécie de banco ou um muro, que é aquilo. Mas era largo, nós estávamos lá deitados. Bom, se estivesse no Parque das Nações, estavas ao lado do Tejo. Pois, por isso é que eu disse, tipo, já tinha uma vez ao lado do Tejo. Então aquilo, basicamente, tipo, as pessoas a passarem, não sei o que, nós não nos importávamos, estávamos felizes, não estávamos a fazer nada mal, percebes? Nem estávamos lá. Mas pronto, era o vosso mundo, o resto não com muitos namorados estão lá, tipo, deitados a comer-se, não é? Caralho, só não te vou papar agora toda por completo porque parece mal. Ou porque não me deu a vontade. Mas... Está um jeito de conversa para um programa deste nível. Para um programa deste nível, tem. Estava à espera, sabes que sim. Mas pronto, mas... Não nem sei se aconteceu alguma coisa ou não. Mas pronto, mas sei que brincamos e não sei o quê. E rimos. Uma coisa que eu me lembro bastante é que nos rimos imenso. Não sei bem de quê. Mas nós estávamos tão felizes naquela altura. E era mesmo... Sabes aquelas... Não sei se alguma vez te aconteceu. Estás a assistir uma telenovela e depois de repente eles fazem um... É um flashback, não é? Voltam atrás no tempo. E estão todos muito felizes, é o mundo perfeito. Pois é que é porque era vela, não é? Mas naquele caso, não, naquele caso é mesmo verdade. Foi muito lindíssimo. E agora que falaste nisso do Tejo, fizeste-me reportar a essa altura, porque ainda faltava tempo para eu ir embora, mas já estava lá há algum tempo, ou seja, estava mais ou menos na meia da tarde, e aquilo era um momento lindíssimo. Foi um momento de facto fantástico. Eu provavelmente na quinta-feira vou lá em Lisboa, vou assistir a mais uma coisa viva à música da Antena 1. Mais. Pronto, e é isso. Stockholm, Lisboa Project, conheces? Conheço. São eles que atuam na quinta-feira. Feira. 29 de novembro de 2012. Para já vamos escutar a canção número 5, intérprete. Paco Bandeira. Título. Orquestração. Não, nada. Título. Alentejo. Orquestração. Nunca Produções. Meu rio que vens de longe, vi-te pequeno em Toledo, e agora que estás tão perto, vejo-te enorme, cheio de medo. A qual mar é que vais dar? A qual barra do meu tempo? Que põe entre nós e o mar este caudal de sofrimento? Meu farol, minha água, meu Tejo, meu braço de mar. À além de há um sol que não vejo, além vejo a cantar. Passei mundos virrios e frios, passaram sem fim. Tive medo das águas, dos rios, das nascentes de mim. A Alentejo é que me vejo, Alentejo é que me sinto. Sou aroma de poejo, vindima de vinho tinto. Vivo tão perto da mágoa, amando em palha moinha, que troco por um fio d'água a mulher fora minha. Alentejo, meu canto, meu canto, meu estio sem fim. Além tenho tão duro um pedaço de vida ruim. É de longe que vêm as águas que choro por ti. Alentejo, meu berço de mágoa, tão dentro de mim. Se arrependem pela terceira vez do Pinante no Web e porque falamos do Festival de 71 aqui em Off in Off durante o Alentejo, por causa de. Estávamos a pensar, a tentar recordar quem é que tinha ganho o Festival na RTP da Canção em 1971. Foi a Tonicha com uma menina, diz o Carlos, e eu acredito nenhum. Acredito nenhum. Pois já pode ter sido que em 73 foi a Tourada e em 74 outra vez. Em 74? Então não sabes nem futebol, foi o Paulo Carvalho. Foi. Eu disse, em 73 foi a Tourada e em 74 e depois o Adeus. Ah, eu preciso dizer, depois logo vejo. É parecido, eu logo vejo, depois eu digo, também tem tudo. Bah. Pronto, depois do Deus logo vejo. A menina, música que já passou aqui em 2011, acho eu, e que para mim foi a melhor música que já foi interpretada no Festival RDP da Canção. Sabes que eu tenho uma coisa curiosa para te contar. Quanta? Eu, enquanto estou a trabalhar, amigo, na maior parte dos dias, ouço Antena Web. Alguns programas antigos, vou apagando os fecheiros maiores numa pasta da Dropbox. Ontem de manhã estive a conversar com uma amiga minha brasileira que se lembrou dos seus tempos de infância. Ânsia. E falou muito no Chico Buarque, que os pais gostavam muito, mas Buarque, que sublinhou que o género musical preferido dela é a bossa nova. Ora, tanta conversa fez-me reportar a músicas brasileiras. Fui ouvir, por exemplo, em Mato Grosso. Nunca vi rastro de cobra, nem cor de lobis, homens sem correr, o bicho pega e se ficar. Era para continuar, pronto. O bicho come, porque eu sou é homem, porque eu sou é homem, menina sou é homem, menina sou é homem, como sou. Quase me obrigou, e eu vi também o Chico com o Milton Nascimento, quase me obrigou a ouvir, e ouvi a emissão toda de 16 de julho de 2011, acho eu. Em que tivemos o Iridano Valoso e Isidro Júnior, se te lembras? Ah, sim. Em que ouvimos Homem com H, na Mato Grosso, Poema, Escolha Tua, na Mato Grosso. Aquela tua introdução, não sabias o que é que eu ia dizer, não? O Cálice. Cálice. Chico Buarque, Milton Nascimento. Na altura era com a Bebel Gilberto, não sei. Exato. A Bebel Gilberto e a Miúcha Buarque. A versão de... pronto. Foi o que eu disse. Cálice. Já não sei com que música respondeste, mas foi do Chico Buarque, acho eu. Cálice! Não foi Chega agora. Não, essa foi a última. Pois, a última é que foi o... É, interessa isso. Vai estudar aqui as coisas e coisas e vê-se. E então, fez-me ouvir essa versão de, essa emissão de 16 de julho. Eu vi a emissão toda, com todo o gosto. Estou a dizer a geneira. A primeira música foi Orgulho de um Sambista, Luciana Bell e Cláudio Lins. Opa, mamãe também. Passámos 2 horas para tocar. Carlos Bonaparte, Lisboa, não seja francesa. Nem Mato Grosso, Homem com H. Nem Mato Grosso, Poema. Miúcha Buarque, Bebão Gilberto Cálice. Chico Buarque e Luís Eduardo Alta com Hasta Siempre Comandante. Cante. Qual foi a coincidência? Ontem ouvi 3 programas de rádio Antena Web, ou 4. Não sei. Aquilo não está por ordem cronológica, está por ordem de tamanho do ficheiro. Exato. O último que eu ouvi foi um Quadras da Música. Música. De dezembro de 2010, acho eu. Sim. Dedicado a quê? À Bossa Nova. Foi mesmo o último. É coincidência, pá. Isto não há coincidências. Como a Margarida Rebelo Pinto diz, não há coincidências. Hoje estamos a falar muito, muito sobre festivais. Ainda não vi a tua opinião sobre Portugal ficar fora em 2013. Aí, ou sou nós e o mundo, já fica a saber, não é? Pronto, era o que tu ias dizer. Não, por acaso não disse. Posso dizer que. Epá, olha. Se assim, era para não... fazer figuras no ano passado, deste ano. Sim. É, em parte é bom. Não, mas é porque meu, nós e o mundo incide sobre as coisas. Não é só sobre se é bom. Aliás, não incide sobre se é bom ou se é mau. Incide sobre outras coisas. Mas dizia eu então que... Não é assim. Se é bom ou se é mau, não tem propriamente uma opinião deformada. Quer dizer, Portugal já não é a primeira vez que não participa num festival e ninguém morreu por causa disso. Não, não participamos em 70 por decisão da RTP. Não participamos em 2001, aliás, em 2002... Porque ficamos de fora, porque fomos mal qualificados. Eu compreendo a decisão deles. Também a verdade é esta. Nós não iríamos ganhar o festival e não. E com jeitinho, nem sequer passávamos. Porque a música da Filipa. A música da Filipa não passar, para mim, foi assim um bocadinho. Enfim. Enfim, sós. Lá diz o ditado. Nós vamos até o Festival na Eurovisão de 2010. Como em 2009 tinha ganho o norueguês Alexander Rybak, com Fairy Tail, lembra-se? Com fadas, aquele tempo? Uhum. Não, lembro. Lembro-me. É. A data disto até é curiosa, porque a primeira meia-final disto, na qual participou Portugal. E até passou, que é uma coisa. Hã? E até passou, mas está em malera se não passasse. A Flor de Lis. Ou os Flor de Lis. Pois. Isto está um bocado complicado ver aqui as coisas. Portanto, estava a dizer que em 2010 o festival realizou-se na Noruega, em Oslo, não é? Deve ser. Foi. E a música, o dia da final foi a 29 de maio de 2010 e a primeira meia-final foi a 25 de maio. Ora, se bem te lembras, a 24 de maio. Coisa. Que Filipe é que estavas a falar deste ano? Sim, eu sou. Ah, eu estava a pensar, a Filipe Azevedo passou à final, o que é que ele já mandava? Passou, mas a Filipe Azevedo não. Ah, bem, está bem, tem razão. A 25 de maio, a Filipe Azevedo conseguiu o 4º lugar na meia-final, com Há Dias Assim, que nos deixam só usar na vazia. Passou à final, a final realizada a 29 de maio. Para todos os efeitos, foi a melhor classificação de Portugal, não é? Deixa-me. Num festival a 18, ficamos em quarto. Na meia-final. Não interessa, não deixa de ser... Em 18 canções chegamos em quarto. Sabes lá, se em meias-finais já conseguimos melhores. Não. E na final, como lugar ficou? Ficou 18º. E qual foi a canção número 2 da final? A canção número 2? Não digas o nome, o país. Já não sei, acho que foi a Suécia. Ah, estás mal. Não, estava a puxar pela memória Carlos Bonaparte, porque é essa música que vamos ouvir. Mal eu comecei a ouvir o Alentejo ontem à noite, para saber que escolha que... Com que música é que eu iria retribuir na minha escolha... fez-me reportar a esta música. Do que é que eu vou falar? Porque esta música, além de ser uma das minhas preferidas, não só do ano 2010, mas dos anos mais recentes do Festival Eurovisão, é, eventualmente, de Espanha. A Rússia. De Espanha, é a minha preferida. Já estou a dizer que foi Espanha. E do estrangeiro, é, claramente, uma das minhas preferidas. Isto faz-me lembrar aqueles palhaços que já falámos em parte sobre isto num conversa de auditórios no outro dia. O que é que tu achas sobre aquela gente que só aparece na televisão para ter fama? Não queres saber dos conteúdos nem dos seus propósitos. Algo bonito. Não queres saber dos conteúdos nem dos propósitos que apresenta. Querem aparecer na televisão para ter fama, para serem conhecidos, para serem comentados. Passado um mês já ninguém se lembra deles. Mas o que é que tu achas desta gente? Diz, Carlos Bonaparte. São demasiado pouco importantes para ter qualquer tipo de opinião sobre eles. Muito bem dito, era isso mesmo que eu ia dizer, que já estava a falar demasiado sobre eles. Ora, aí, como é que eu ia dizer? A atuação. A apresentação desta música número 2 da final do Festival Eurovisão da Canção, trazida pelo Daniel Digues. Ah! A canção, eu pensei que fosse o segundo lugar. Eu disse canção número 2. Ah! Sim, eu lembro-me dessa, que até foi. Que até, eu até estava aqueles. E a segunda foi a Turquia. Pronto, mas estava naquela se eles iam ser desclassificados ou não. A Suécia nem sequer teve na final. Bom. Se usava vissem isso. Bom. E a canção número 2 foi interrompida por um senhor. Bem, é o que tu dizes, dar demasiada importância. Pronto, é uma besta que anda aí que gosta de aparecer. Acho que até em Portugal já interrompeu um evento e pronto. Gosta de aparecer. Pensa que a gente é importante por causa disso. Um dia deste fica mal. Apanham os seguranças mais mal dispostos e levam na tromba a sério e depois. Bom, Daniel Digues conseguiu o 15º lugar, não ficou muito melhor que Portugal. Com a música Algo Pequenito, Algo Chiquitito, a letra era assim, não sei imitar. A pontuação também faz-nos reportar o ano de 1968, o ano mágico do século XX, porque ele teve 68 pontos. Ainda até agora. Ele disse, eu por acaso achei a reação muito interessante. Não, já acabei a justificação. Hã? Pronto, está bem. O que eu vou dizer é que gostei da reação dele no fim, quando perguntaram. Mas ia falar nisso por acaso. Quando perguntaram o que é que ele tinha achado de terem interrompido a coreografia dos seus homens e das suas mulheres a meio da música, eu tive a vantagem de, além da Helena, ter sido o único cantor que cantou a minha música duas vezes. É verdade ou mentira? É verdade. Obviamente, o Festival 2010 faz-me recordar também, então. E agora está a Rihanna. Vamos lá, bom inglês. I know everything that blow. I know everything that blow. Everything that wet that blow. And now I have to see not to die. A melhor música que já venceu o Festival Eurovisão desde, sei lá, desde naquele ano. Nem naquele ano. Bom, como foi vencedor, tem que ser coisa. Lena Meyer e Satellite cantou exatamente, imediatamente antes de Filipe Azevedo. E a classificação foi parecida. Não acha? Isto foi, também foi como em 2012, com a Euforia. Na altura também já diziam que a Lena Meyer era a favorita, que era uma música muito bonita, que queria ganhar e ganhou esta conversa. A Lena Meyer? Não sabes quem é a Lena Meyer? Sei, com mas sabes que a Lena Meyer era a favorita. Sim, já antes da final já estavam a dizer que a Alemanha era a favorita. Ui, ela participou 3 vezes no mesmo festival, 5 vezes seguidas. Eu sei que no ano passado foi ela que também participou. Então este ano não foi. Em 2009 também não. Ah! O que é que estás para aí a falar, pá? Estou a falar de 2010. Estás a ouvir o que eu sou? Porque tu dizes, antes da Euforia já diziam que a Lena era... Antes da Euforia já diziam que a Suécia ia ganhar. E em 2010 aconteceu a mesma coisa com a Alemanha. Ah! Tu ficaste aqui... Olha, e foi então a Nor Arena em Bærum, Oslo, Noruega. Os Big Four. Eu acho mais uma piada este dos 4 grandes. Isso ficaste também. Agora está a Big Five, por isso é que a tela também entrou. Pois. O Argo Pequenito. Foi a primeira vez que uma atuação foi repetida em toda a história do Festival Eurovisão. Sabias? Sabia. Portanto, foi... Hã? Isso por acaso sabia. Foi... Bem, quem faz histórias da Eurovisão... Mas para mim a melhor continua a ser a música da Espanha 2009. Não me recorda. Perrea, perrea. Perrea não é ladrar. Não, perrea é cão. Perrea, perrea. Música de 2009 é reggaeton. Que lindo. Bom... no final das 25 canções a concurso, lá entrou novamente em palco Daniel Digues para cantar Algo Pequenito. Numa emissão, a 105, em que escutamos Paco Bandeira com... Qual foi a primeira? Já não sei. Foi Na Cidade de Vaidade? Não, essa foi a segunda. Foi Vamos Cantar. De pé? De pé. O Carlos levantou-se, portanto, neste momento a barriga dele é o que está em frente ao microfone. Agora já não. Paco Bandeira, Vamos Cantar de pé. Simão de Oliveira, Desfolhada. Paco Bandeira na Cidade Vaidade. Igetu na Leiria de Estudantes, ao vivo, convém dizer. Dá para reparar também na qualidade do som. E Paco Bandeira Alentejo. E vamos já com a primeira música, que não é portuguesa. Tinha que chegar tudo. Mas hoje é uma emissão ibérica. Pela primeira vez, só temos músicas de Portugal e Espanha. Já viste? É verdade. Mas não assim, depois a culpa é minha. Sou eu que trago tudo, sou eu que não trago música portuguesa, não é? Sim, trazer três músicas do mesmo cantor é uma diversidade que reina. A música pré-tugás, programa algo pequenino. Canção número 2, intérprete. Daniel Dickes. Título. Algo pequenito. Classificação. 15º lugar. Algo pequenito, algo chiquitito. Una rosa blanca, una caricia, un beso dulce y un perdón. Algo pequeñito, algo chiquitito. Un gesto tierno, una mirada, un abrazo, una flor. Algo pequeñito, algo chiquitito. Un simple te quiero con dulzura, con cariño y con pasión. Es lo que te pido, amor. Mi vida se derrumba, me partes el corazón. Se termina ahora de verdad. Algo pequeñito, oh, oh, oh. Algo chiquitito, oh, oh, oh. Cosas simples que ahora no me das, que te pido con locura si no quieres terminar. Algo pequeñito, oh, oh, oh. Algo chiquitito, oh, oh, oh. En tus manos tienes la ocasión, no he decidido si quererme o romperme el corazón. Algo pequeñito, algo muy bonito. Pero el viento que se enreda entre mis manos al calor. Ha sabido comprender que las pequeñas cosas son las que hacen estallar. Ahora trata de cambiar. El resto de las cosas ya se arreglarán. Algo pequeñito, oh, oh, oh. Algo chiquitito, oh, oh, oh. Cosas simples que ahora sí me das, que te quiero con locura y siempre yo te voy a amar. Algo pequeñito, oh, oh, oh. Algo chiquitito, oh, oh, oh. En tus manos tienes la ocasión, decidiste tú quererme y no romperme el corazón, no romperme el corazón. Algo pequeñito, oh, oh, oh. Algo chiquitito, oh, oh, oh. Cosas simples que ahora no me das, que te pido con locura si no quieres terminar. Algo pequeñito, oh, oh, oh. Hoy estoy.